Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, o problema da Escócia é que chove muito. Que dar expõe é mais ou menos a Guerra das Rosas com lama. Aqui é Burrand e é mais ou menos a Guerra das Rosas com lama e muito mais gente morrendo, né? Aqui é o JP e eu tenho uma espada do William Wallace aqui em casa, minha parede. Olha só! Aqui é o Tucano e vocês podem tirar a minha vida, mas não podem tirar a minha liberdade. Olha aí. Aqui é o Azaghal. Eu tenho certeza que esse Nerdcast vai me estressar. Tu já tá esperando. Muito bem, nerds! Estamos aqui para... Olha aí, por que o Casaco tá estressado? Porque toda a realidade dele é feita pelos filmes, é isso? Eu substituo a história. Substitui a história pela dos filmes que é a única. Que... Exato. Nós vamos falar do verdadeiro William Wallace, rapaz. Não do filme, por isso que o Casaco tá estressado, porque eles vão destruir a imagem do William Wallace Mel Gibson para substituir por uma muito mais acurada e sem graça. Não tão mais acurada, né? É, talvez. Ele tava em falta, nego, pra ficar escrevendo, né? Ele não é um gigante que solta peido como raio? Não, é raio pelos olhos e bolas de fogo pelo rabo. E meu? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas no Nerdcast! Vamos! E vamos festejar, Azaghal, porque esta semana, no dia 14 de abril, o Jovem Nerd fez aniversário! É isso aí, são 13 aninhos, é um teenager. 13 anos de Jovem Nerd. É um teenager. Jovem Nerd é teenager. Jovem Nerd tá muito no banheiro agora. Ele agora, a partir de agora ele é um teenager. Exato, é isso. Entrou aí. Entrou na adolescência. 13. Isso. E agora? Vai até o 20. Não. 19. Não, mas... 19 vai até... Sim, na teoria. É. Mas esse pessoal tá dando uma esticada... Tá. Forte nessa adolescência aí, né? Hoje em dia dá uma esticada, né? Vai até o 2019. Muito bem. Gente, muito obrigado. A gente sente um orgulho imenso. Muito obrigado. Ninguém te deu do parabéns ainda. Ah, mas eu imagino que o Você sentimento... Você espera que as existe pessoas Existe o estejam... sentimento de parabéns. Cantem parabéns pro Jovem Nerd. Mas Se você for no aniversário esse final de semana, cante parabéns pro Jovem Nerd. Tá bom, excelente, muito obrigado. E mande a gravação. Mande pra gente. Ah, que legal. Bom, muito bom, muito bom. 13 anos agora. 13 anos preso nesse karma que não te consome. Brincadeira, brincadeira. Pô, né? São muitos anos de estrada. Essa estrada da vida. Estrada da vida. Mas é isso aí, Jovem Nerd. Começou, empeçou com uma broma. Empeçou com... Você tá lembrando dessa palestra com o Deus espanhol? Na Campus Party, na Espanha? Alguém conhece? Alguém? Tem vídeo disso, tem? Não. Alguém conhece Jovem Nerd? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Jovem Nerd empeçou como uma broma. Empeçou como uma broma. Começou como uma brincadeira, isso. É isso aí. Muito bom. Muito bom que venham mais 13, mais 26, mais... Calma. Que calma, é? Calma. Quer se aposentar Você já? Não seja muito ambicioso. Vamos um ano de cada vez, que tal? Vamos um ano de cada vez. Até então a gente... Vive um ano de cada vez. Exato. Vamos pensar tá no 14. Ok. 14 anos. Vamos esperar chegar até o 14. Isso. Olha, era pra gente ter usado esse grande aniversário, 13 anos de Jovem Nerd, pra gente ter estreado o layout novo do site. Com versão mobile, todo mundo sempre pede, Azaghal. E não é culpa do Guilherme Camilo, hein? Não é culpa. É culpa nossa mesmo. É, nós enrolamos aí. Nós estamos enrolados e aí não. Assim, 13 anos não significa nada mesmo, então. Whatever, a data que entrou no site. Vai lançar esse layout daqui a 2 anos. Então. Mas tá chegando o layout novo do site que vai ficar muito irado. E nós acabamos de falar da Nerd Store, afinal, porque nós temos que vender, rapaz. É isso aí, Jovem Nerd. O aniversário é do site, mas quem ganha somos nós se você comprar na Net Store. Não, você quer comprar um presente de aniversário? Você quer comprar um presente de aniversário, você quer dar um presente de aniversário, compra na Net Store. E quem ganha o presente é a pessoa. Olha aí que legal. Pô, perfeito. A pessoa win-win. Exato. A pessoa compra o presente pra gente. Não, pra ela. Não, o presente pra gente... É o dinheiro, dela, é isso exatamente. Ela compra um presente pra gente em dinheiro. Não, ela não compra um presente pra gente, fica mal colocado dessa maneira. Ela compra algo pra ela, um produto de qualidade. Isso. Ela vai receber o produto e vai estar nos presenteando. Nos presenteando, olha aí que legal. Exatamente. É um cenário win-win. Win-win. A Nerd Store está cheio de produtos variados. Azaghal, temos produtos de decoração Nerd. Olha só, cara. Almofada Shotgun. Eu nunca tinha visto uma almofada em forma de shotgun. Eu lembro que eu escolhi esse produto. Cara, eu falei, pode comprar. Sensacional. Temos também vários... Prateleiras, porta-trecos, baús, almofadas, coisas pra cozinha. Tem um baú, Zombie Survival Kit. Que irado, muito maneiro. Que irado. Temos, é claro, os colecionáveis. Temos os action figures. Olha, cara. Temos games. E temos os produtos, as camisetas licenciadas, as camisetas exclusivas Jovem Nerd. Os livros carecas. Agora, meu amigo, você clica ali em produtos, explode de variedade. Cara, é muita coisa maneira, cara. Muita coisa maneira. Vai lá na Nerd Store, compra o seu presentinho, o seu mimo, e aí você nos dá um presente. Isso. Todo mundo fica feliz. Muito bom, nerdstore.com.br. E agora temos mais uma novidade no YouTube. Isso. Além do programa do Sr. K, agora o Gaveta. Sim. Ele finalmente botou o programa dele na rua. Debutou o seu programa Gaveta Show no seu canal, que é youtube.com/AndersonGaveta. Agora é o seguinte. Na Maze Pix. Na Maze Pix, claro. Agora, olha só. Ele começou. Ele tinha que começar. Ele deu tipo um leap of faith. É, exato. E se não começasse, não começava nunca. Então ele tá fazendo dois programas por mês. Isso, quinzenal. No dia 5 e no dia 20. Que não é exatamente quinzenal se o mês tiver 31 dias, mas tudo bem. Tá. Não é esse o mérito, não é esse o ponto. Uhum. Todos os dias 5 e todos os dias 20 dos meses... Por enquanto. Vai ter Gaveta Show. Excelente. E ele falou que se a galera se animar, comentar, dar joinha... Perel. Os views crescerem, o dinheiro entrar... ele vai ter mais episódios, programas semanais, quem sabe até 2-3 vezes por semana. Então, se você por acaso ainda não é assinante do canal do Gaveta, tem link aí no ponto pra você entrar e assinar. Se você está com saudade do pé na porta, Gaveta na cara, é lá que vai o ter. Primeiro Gaveta Show é justamente Porra. A nova fase do pé na porta, Gaveta na cara. Exato, mas o programa dele vai ser variado, não vai ser variado. Só isso não. Vai ter várias paradas diferentes. O primeiro que a gente viu foi o formato que a gente já conhecia, que é o pé na porta, Gaveta na cara, mas puta, vai ter muita coisa maluca, cara. O Gaveta é muito bom. É só se inscrever e compartilhar. Muito bom! Gaveta Show! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 30 bundas brancas. Vamos, Azaghal, agradecer aos netos que doaram sangue. Alexandre Rosso, Ed Clayton Praeiro, Edmar Godoy, Leandro Siviero, Pedro Davi, Rafaela Matias e Tatiana Cassanho. Muito obrigado, galera, por doarem sangue toda semana. Se você for doar sangue, tire uma fotinho, como você quiser, fazendo esse gesto, mande pra gente aqui no Nerdcast que a gente vai agradecer a você e você vai ajudar alguém. Sempre, seja uma pessoa conhecida ou desconhecida, você sempre ajuda alguém quando você doa sangue. Temos também a galera que doa cabelos no Scalpo Solidário. Exato. Temos o Nicolas Luiz, o Luiz Ricardo Benhozzi e a Clara Mello. Essa semana, obrigado. Incrivelmente, mais homens que mulheres. E doando cabelos, exatamente. Normalmente é o contrário. Muito bom, obrigado, gente, por doar cabelos também para pessoas que estão fazendo tratamento e precisam de perucas Opa. Legais. Hein? Hein? Oi? Ah? O que eu falei? Nada. Falei perucas. Eu sei. Perucas. Eu sei. Perucas. Perucas Lady. Não são perucas. Você lembra que na nossa época tinha propaganda de peruca, né? Perucas então... Lady, tá? Tá? Tá, não tá muito assim. Oi, você lembra da minha voz? Continua a mesma. Não é de peruca. Meus cabelos, quanta diferença. Essa era de shampoo. Perucas Lady, tá? Era peruca. Não era de perucas Lady. Era? Você lembra da minha voz? Não era de peruca não, cara. Era. Não era. Era de shampoo. Lembra. Você se lembra da minha voz? Voz. Quanta diferença, mas os meus cabelos continuam igual, sei lá, a diferença nos cabelos, é o shampoo, cara. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. É que para eles existe shampoo Colorama. Shampoo Colorama para os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em quatro tamanhos, oito fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Época, cara, a gente é muito velho. Os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama. Ai, ai. Arte dos fãs, Azaghal. Sim. Temos o senhor K no supermercado por Bruno Cavazzotti. Que é com uma montagem esmirilhando o açúcar. Tirando açúcar do cereal. É, excelente. E temos a escolinha do professor Detran por Lucas Discorrer. Muito boa vontade. Uma maneira vontade da galera. Não era tão glamuroso quanto tá nessa foto, não. A gente escreveu lá, essa é a grande realidade hoje em dia. Muito bom. O burro inteligente, cara. Burro inteligente. Depois desse programa, eu passei a reparar como tem burro inteligente por aí. Tem muito, né? Bruno Dir, 28 anos, doutorando em informática. Troy, Nova York. Olha aí. Tenho certeza que esse e-mail não vai reproduzir a emoção que tive ao ouvir o último Nerdcast, o 460, Estudo, Perseverança e Pratos. Nunca imaginei que descendo no ônibus no Walmart mais próximo, começaria a ouvir um programa sobre aqueles que optaram por se aventurar na academia. Achei muito interessante a proposta de apresentarem aos ouvintes outras opções de sucesso que fogem do mundo dos negócios. E falo isso porque é comum ouvir coisas como: mas o que é pesquisar? Mas você só dá aula? O que você faz nesses 4 anos de doutorado? Só estuda? Que pariu. Como se pesquisar não fosse trabalhar. Atividade que vai produzir algum resultado e retorno financeiro. Diferente do André, que se mudou para os Estados Unidos para fazer seu doutorado, ficarei aqui por 7 meses para o meu doutorado sanduíche. É um incentivo a alunos brasileiros a ficarem um período em uma instituição no exterior para complementar sua pesquisa. Também é uma ótima oportunidade para criar conexões com outros pesquisadores e vivenciar um ambiente de trabalho pesquisa diferente do que se está acostumado. E chorar, né? Uhum. Porque pelo e-mail de cima. Apesar do relato do André ter sido, abre aspas, romanceado, fecha aspas, como ele mesmo comentou, tenho certeza de que os futuros pesquisadores viram a sua história ser contada em vários momentos. Perrengues para sobreviver com a bolsa concedida, ter que se dedicar completamente para que uma pesquisa surta resultados, torcer para aparecer algo operacional no meio do caminho para ter um momento relax e parar de se preocupar com aquele resultado que não bate de jeito nenhum, pensar em desistir porque você optou por estudar em vez de fazer dinheiro como aqueles que se formaram contigo e só vai conseguir colher os frutos num futuro nada próximo, considerando o ensino brasileiro somente após 10 anos de graduação, mais mestrado, mais doutorado, sem contar o pós-doc, para os quais muitos doutores precisam correr porque ainda não conseguiram posição em uma faculdade ou centro de pesquisa. E também lembraram de tantas outras coisas que poderiam ser comentadas. PS, com esse tema vocês conseguiram que eu cumprisse uma promessa de mandar um e-mail do exterior só para passar no critério aleatório da Azaghal de só ler e-mails internacionais. Muito bom. Demetrius Silva, 31 anos, engenheiro agrônomo e doutorando em agronomia, Campina Grande, Paraíba. Em algum momento do Nerdcast 460, vocês ficaram impressionados não só com a quantidade de recursos desprendidos pelo governo dos Estados Unidos para pesquisa e desenvolvimento, que é muito alta, mas também com o financiamento de pesquisa aqui no Brasil, que é muito baixo. Eu estou envolvido em um projeto grande que resultará em 2 dissertações de mestrado, 3 teses de doutorado, incluindo a minha, e publicações para mestrandos e doutorandos e 3 pós-doutorandos. Esse projeto envolve cultivo experimental em campos agrícolas situados em 4 estados, demandando assim viagens, estadias em hotéis, alimentação, compra de equipamentos, softwares, serviços terceiros, etc. Vocês devem estar imaginando que, juntamente com as bolsas de estudos, veio também uma quantidade razoável de dinheiro para a realização dessa pesquisa. Certo? Errado! Esse projeto contempla apenas as bolsas de estudo, ou seja, sem nenhum recurso para financiar a pesquisa. Meu Deus, que tristeza, cara. Coitados, cara. É complicado. E de onde vocês acham que vai sair o dinheiro para o cumprimento das demandas do projeto? Isso mesmo, dos nossos já surrados bolsos de estudantes de pós-graduação. Ou seja, os R$12 mil que André teve de financiamento no projeto dele aqui no Brasil é um sonho um tanto quanto distante para nós. É foda. Caraca, Caraca, cara. É muito triste, cara. Com isso, concluo que fazer pesquisas de qualidade aqui no Brasil é extremamente difícil. Tanto quanto tirar leite de pedra. Lula. Além disso, a falta de reconhecimento é notório não só pelo governo, independente de partido político, que não valoriza os seus estudantes, quanto pela população, já que sempre sou obrigado a ouvir comentários idiotas como: o valor dessa sua bolsa é muito bom, já que você só estuda. Não, foi um desabafo. Mas assim, esse é um problema geral, né? Geral. O governo não investe em educação em nenhuma esfera. Imagina, vai investir em pesquisa. E aí o povo fica meio burro, ignorante mesmo, então, né, gera esse tipo de comentário. Uhum. E aí, pô, essa é a grande realidade. Que desesperança. Isso se chama-se Brasil, gente. William Wallace, ele não é tão lendário. Como não? Ficção como o Rei Arthur, né? Porque o Rei Arthur é algo que a gente... O Rei Arthur não existiu. Não sei. Não existiu. Ninguém sabe. Não. Não, William Wallace existiu. 1-0, William Wallace. Não, peraí. Você tá falando que o Rei Arthur, como na Lenda do Graal, a Tábua Redonda, esse formato do Rei Arthur não existiu. Onde ok. Tá, onde tá a cova do Rei Arthur? Então, o Rei Arthur a gente tem... Onde tá a estátua? Tá em Avalon. Onde é Avalon? Onde é Avalon? Só na Batalha do Apocalipse que tu sabe onde é Avalon. Já regrediu pro planetário, não tem como encontrar. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto a história arturiana é muito lendária, foi construída através dos séculos, com coisas sendo adicionadas muito e tal. Muito mais antiga também. Sim, claro. O William Wallace é uma figura que a gente pode afirmar que de fato existiu na história. Tem estátua dele. Você tá fazendo uma comparação de uma parada que você... se imagina ter uns 10 séculos de diferença entre um e outro. E comparando o personagem de ficção com o verdadeiro. Arthur é século 3 ou 4. O Wallace... Não. Os romanos saíram da Ilha Britânica no século V. Então, 6 pro 3, 7 séculos de diferença. É, século 6, 500 e pouco, mais é coisa ou menos. É coisa pra caralho. Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer... Mas o problema não é esse, gente. O problema é comparar um personagem de ficção com o de verdade. É querer comparar Darth Vader com Stalin. Eu compararia com o Locksley, o Robin Hood. Caraca, você tá comparando Kevin Costner com o Mel Gibson. Pode ser o Russell Crowe também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele é um personagem muito mais real. A gente pode dizer que ele existiu de fato. Não uma lenda, como o Rei Arthur, como o Robin Hood. Não. No filme ele é uma lenda. Eu não vou nem começar. Podia ser, ao invés de Coração Valente, podia ser a lenda de William Wallace. Puta que pariu. É mais recente, né, Jovem Nerd? Mas ainda assim é um personagem controverso, justamente porque não fazia parte da história oficial, por exemplo, da Inglaterra. Ele era como se fosse um rebelde. E tudo que se sabe a respeito dele é um pouco truncado. Mas o que eu acho legal também aí é o trabalho, quando você estuda e, enfim, vê documentários, o trabalho dos historiadores e dos arqueólogos, no sentido de ser um trabalho detetive mesmo, de investigação, de encontrar pedaços de moeda velha e relatos de não sei o que, e pedaços de ruínas, e aos locais para tentar fazer essa história, que nem sempre fica muito apurada, como a gente vai ver ao longo do programa aí, a gente vai desmistificar algumas paradas que o filme mostra e tudo mais. Mas acho legal todo esse trabalho que os historiadores fazem nesse sentido de ser um trabalho de investigação mesmo, porque não foi um personagem, vamos botar assim, entre aspas, assim, oficial, né? Ele era o malfeitor, ele é o rebelde da história, né? Pelos olhos da Inglaterra, né? Sim. É, exatamente. Quem ganhou sempre faz a história, né? Isso aí. É porque foram os vencedores da Inglaterra. Quem conta as histórias são os que enforcam os heróis. olha aí. Tem isso no teu livro? Isso é bonito, hein? É uma boa. Isso é bonito, anota aí. Como é que é? Citação? Não, mas eu acho que eu li em algum lugar. Ah, muda um pouco. Impala. Quem conta a história empala os heróis. Será que daqui a mil anos o Bin Laden vai ser visto como herói? Já é visto hoje, né? É visto pela galera. Depende, dele. Depende, né? O Afeganistão é, né? Pois é, então. Eu coloquei pra cutucar mesmo, pra levar a polêmica. Esse que é o que a gente tá falando. Como se precisasse, né? They may take our lives, but they'll never take our freedom! A gente está falando de uma época no final do século XIII, virando para o século XIV, a vida, né, e a obra, a vida e a obra de William Wallace. Ele nasceu por volta de 1270, né, o que dizem. O que comia, como se reproduzia. Hoje no Globo Repórter. Mas é importante como se vestia, né, Tucano? Ah, verdade. Ou como não se vestia, né? É. Pois é. Quem não usava o saiote, o kilt? Kilt só foi no século XVII. Aí, não, não. Hollywood é uma sacanagem. O quê? Você tá de sacanagem. Não tinha saia. Ah, não tinha saia. Caraca, cara, que decepção. Eles não fizeram bundalelê em Stirling. Que decepção. Não fizeram bundalelê nem pirocotapa, né? O cara, puxou... Pirocóptero. O cara puxou o kilt 500 anos pra trás, é isso? Caraca, puxar o kilt 500 anos pra trás é onde que ele vai parar, né? Vai parar no pescoço, maluco. Vai parar no ônus mesmo, né, cara? Caraca, eu não agora pensa bem, né, cara? O que levou no século XVII a nego botar aquele saiote, então, se o nego não usava antes? Se, porque se é uma parada que é muito antiga, tu ainda aceita. Mas o que levou os babacas, então, a meter aquele saiote, cara? Mas, cara, o uniforme de gladiador já tinha um saiotezinho. Mas aí os caras... De repente os caras quiseram pegar alguma parada daquele estilo. Ou a taxa de natalidade podia estar baixa. E aí eles deram uma arejada ali nos Países Baixos. Foi um ano de calor no, na Escócia e eles... Você tá querendo me dizer que o Highlander também não é acurado, ô Tucano? Na questão do kilt, pode ter nascido também no século XVII um Mac Clodovil que desenhou o kilt. Mac Clodovil. Tá que pariu. Mac Clodovils. Mac Clodovils. Já pensou o Clodovil trazendo o primeiro kilt e os escoceses gritando Mac Clodovil? They may take our lives, but they'll never take our freedom! Mas peraí, a gente tá falando então da Escócia dominada como parte do Reino da Inglaterra, não? Também não. Também não. Não, antes não. Essa parte é que nem começo de filme. Começa e tá tudo bem quando começa. E... Tá, né? Como assim, cara? Não tinha briga entre a Escócia e a Inglaterra quando começa tudo. Exatamente. Eles eram amiguinhos. Eles eram amiguinhos, tinha prima noite, essas coisas. Então, no filme, começa em 1280, já falando que o rei morreu e como ele não deixou o rei da Escócia, era o Alexander III. Ele morreu sem deixar herdeiros homens. Isso é da merda, isso. É, e aí diz que o Edward Longshanks, né? O Pernalta, né? O Pernalta? É, Longshanks. Pernas longas. Caraca. Pernalta. O Pernalonga. Passo largo, pronto. Passo Pernalonga, largo. Pernalonga, cara. Pernalonga. E no filme fala que ele reivindicou, já que não tinha rei na Escócia, ele reivindicou. Ah. E não tem nada a ver isso, tá ligado? Primeiro que o rei morreu em 1280. Mas, se eles falassem no filme que o rei tinha morrido em 1286 e o William Wallace nasceu em 1270, ele já teria 16 anos e não podia ser aquele molequinho remelento. Ah, sim. Então o nego deu essa de chavada. É normal. O que são 16 anos na história? Ah, ele tinha o quê no filme? 10 anos? É. É, pô, é uma diferença aceitável. 6 anos pra cá, 6 pra lá, ele é um problema. O problema é que o Longshanks nunca reivindicou o trono da Escócia pra ele. Ah, realmente, tá. O Alexander III morreu, ele caiu do cavalo em 1286. Caiu do cavalo? Espera um minutinho, vamos esperar um minutinho. O que é? Não vem nada, Eduardo? Porra, cara. Tem uma outra que eu tô esperando, mas vamos lá. O cara tá preparado. Ele faz uma pauta só de trocadilhos. Não, eu fiquei especialmente gostei da pauta que o Tucano fez. Eu fiquei lá. Tucano pega livro de história, vai no que pisa. Eduardo pega costinha. Pô, cara, lá chove muito. Você não podia ter mandado uma. Foi tirar o cavalinho da chuva? Alguma coisa assim? Não, isso aí não. É básico demais. Eu tô no outro nível, meu amigo. Então, ele, na verdade, ele morreu, e aí ele realmente não tinha filhos homens. Mas era um consenso que a filha dele, que tinha 3 anos, Margarida... Que não é flor que se cheire. Tá lá fora. Era essa. A Margarete, ela ia ocupar o lugar do rei. Na verdade, lógico, tinha 3 anos de idade e não ia ocupar o lugar do rei, mas ela era... ia ser a sucessora. Sim. Ia ter os tutores, aquela história toda. Isso. Porque tinha... Na Escócia tem essa parada do protetor e o caralho. E aí, os conselheiros lá chegaram e falaram assim, ah, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos casar a filha do rei, Margarete. Margarida. Três aninhos. Margarida, com 3 aninhos, casa com o filho do rei, que é aquele menino afeminado do não, filme. Não, não, não. Ah. O menino foi uma opção... tem que ser respeitado. Peraí. O Longshanks que você tá falando, Eduardo I, é aquele do filme. The Problem with Scotland. É o velhão. Velhão que casou com a Sofia e matou. The Problem with Scotland is that it's full of Scots. Casou com a Sofia Marçot. Peraí, no filme, o Longshanks tem um filho que diferente. Queria cantar. Diferente. Ele não queria o reino, ele queria só cantar. É, ele queria o microfone, com certeza. Bom, Eduardo, não. Não, não. E aí eles falaram assim, vamos casar... Como é que era o nome do filho dele? Eduardo II. Não, calma, vocês não... Peraí, rapidão. Um era Eduardo Longshanks, né? Eduardo Pernalonga. E ele era Eduardo II, pica curta. Isso é título de rei, cara. O cara provavelmente não se chamava Eduardo II. Ele vira Eduardo II no momento que ele vira rei, né? Não, era Eduardo II, mas a galera chamava ele de Duda. Duda. Eduardo II. Não, tá, é, okay. O primogênito sempre levava o nome do pai, pô. É. Tudo bem, Eduardo II. Duda, vamos chamar de Duda. Duda. Duda. Eles arranjaram esse casamento pra ele casar com a garota quando ela tinha ainda 3 anos? Isso. Sério? Mas os casamentos eram armados, já. Não, eu sei, mas porra, calma aí, cara. Agora tu tem noção da vida. Do quê? Como o cara pode ser casado com a criança de 3 anos? Ele não tá... Não, mas que porra, ele não quer... Foda-se o casamento e a criança de 3 anos, ele queria a consolidação do poder. Eu sei. Foda-se a... Na verdade, era assim, era pra selar o pacto, uma parte dos dois reinos, que eram independentes. Não podia fazer, tipo, um pré-contrato? Um negócio assim, ó, eu vou casar. Mas era mais ou menos isso mesmo. Era isso era o pré-contrato. O casamento era um pré-contrato. Tô querendo saber se eles fizeram cerimônia na igreja, garota de branco. Você quer saber se teve... Não, cara. Não, olha só, a menina não ia dançar a valsa com o Longshanks, não, cara. Eu sei, ok. Ele... Porque a gente nunca vai saber se ela ia casar de branco com 3 anos de idade, porque ela morreu, velho. Ela morreu? Ela morreu. Morreu. Pra Inglaterra. Ela morreu na indo viagem. Pra Inglaterra, caralho! Na viagem. Porque ela tava na Noruega. A mãe dela tava casada lá na Noruega, né? Acho que é isso. A mãe dela tava casada na Noruega e mandou pra lá. Peraí, a mãe dela tava casada na Noruega, ela não era casada com o rei? O Alexandre III? Não, o Alexandre morreu. Mas ele tava na Noruega? Puta, não sei. Cara, a menina tava na Noruega por algum motivo. Sei lá. Tô de pé. Parabéns pro Mel Gibson tirar essa confusão toda da história, hein? Puta merda, cara. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Aí sim, aí ficou um vácuo de poder ali na Escócia. Então, ela morreu. Quando ela morreu, surgiram 13 pretendentes. Ah, the pretenders. Não pretendentes, só pra... A ela que tá morta, mas pretendente a coroa. A mulher viva tinha um pretendente, ela morreu, vieram mais 3. Noiva cadáver, pô. A mulher de 3 anos, né, cara? Sim, aí começou o Game of Thrones na Escócia. Né? Agora tudo é Game of Thrones. Começou House of Cards na Escócia, então. Não, Game of Thrones. Não começou Game of Thrones, começou a guerra de querer poder. Não é Game of Thrones. Esse é o Game of Thrones. Não é Game of Thrones. Todo mundo querendo o trono. Não é. Trono de ferro, né? Eu quero saber, se for Game of Thrones tem que ter putaria no meio. Sempre tem putaria, cara. Não tinha nem cutes. Não tinha nem cutes. 3 escoceses querendo pegar uma menina de 3 anos. Ela já tava morta. Isso da cadeia. Não, realmente, se tinha 3 escoceses querendo pegar uma menina morta, é totalmente Game of Thrones, cara. Pois é, mas comentários, mas tudo bem. Então, entre esses 13, isso aparece até no filme, né? Tem 2 caras que são mais... É um claim. É, o termo em inglês é claim. É, reivindicar. É, que tem o argumento mais forte, vamos dizer assim. Isso. E aí eles mostram papéis que mostram que eles são parentes do rei e que eles merecem, que é parente mais próximo e tal. E no filme até fala assim, isso aí é um monte de mentira que vocês botaram no papel. Uh-huh. Então, aí um dos pretendentes era o Robert de Bruce. Sim. Mas não aquele que a gente vê no filme, é o vô dele. Ah, não. É o vô. O vô. e o outro chamava John Balliol. E como tinham lá os 13 pretendentes, os guardiões da Escócia tiveram a brilhante ideia de chamar quem para ser o mediador? Pernalonga. O Pernalonga. O Longshanks. Ele assim, Longshanks, você pode vir aqui para mediar a sucessão? Não. Ele falou, olha, não só vou como... não só vou como vou ficar. É isso aí. Ele pediu algumas condições para ser o mediador. Uhum. E uma delas era ser nomeado regente da Escócia. É claro. Aí de começo a zoeira, entendeu, Jovem Nerd? Não, porque a gente falou que no começo tava tudo certinho aí que... Começa a zoeira aí, né? Claro. Não, ele fala assim, enquanto não acertar isso, eu sou regente, é isso? Isso. É, momentaneamente, num hiato aí entre hoje e a minha morte. A morte do meu neto, né? Sei lá. Exato. E aí os caras, os escoceses falaram, não, que isso, cara, não faz isso não. Aí ele falou assim, não, beleza, vocês não vão aceitar. E levou as tropas dele pra fronteira com a Escócia. Uhum. Aí o nego chegou e falou, não, beleza, né? Porque, tipo, não tinha um rei, não tinha exército regular, a nobreza tava toda fragmentada, tava rolando quase uma guerra civil. Sim. Entre os e aí eles aceitaram os termos do Eduardo I. Ah, pô, então o Mel Gibson deu uma resumidaça. Deu. Meio que falando isso, ó. O rei morreu e o Longshanks se declarou dono da parada, basicamente. Mas a parada é que é assim, no Coração Valente, o Mel Gibson é pequeno e o pai dele, que é um camponês que tinha terras, nunca ouvi falar. Já ouviu falar disso, Dudu? Nunca ouvi falar. Na Idade Média. Mas o pai do William Wallace não tinha nobreza? É, tinha, ele era aristocrata. Então. Mas menor, é, né? Ele era um aristocrata menor. Sim. Ele podia ter um pedacinho de terra lá, não, qualquer. Não, ele realmente tinha, mas ele não era camponês. É, sim. Não morava naquela casinha dos Flintstones lá, né? Definitivamente não. Inclusive, acredita-se que ele estudou nas abadias lá, tanto é que ele era muito bem educado, sabia falar latim, francês, e provavelmente ele era muito mais rico, a aparência dele, onde ele morava e tudo mais, era bem diferente daquilo que passa no filme. Mas isso também faz parte da reconstrução até do mito, né, de ter o cara que é, sei lá, mais ligado à terra, é o cara que vem do nada pra se tornar esse chefe rebelde. No filme até meio que rola uma contradição, porque o William Wallace adulto, ele é culto, ele sabe ler, ele sabe, então, ele fala um monte de língua, ele já foi a Roma e já voltou. Então, caralho, como é que o cara fez isso? Ele morava naquela fazenda de bosta. Aparece um tio Argyle do nada, com um olho só. É, eu sei, mas porra. Ele tinha um tio rico. É, né? Exatamente. Tio rico. É isso que eu tô falando, é isso aí. Agora, acredita-se até que ele tinha um conhecimento militar um pouco mais avançado do que um camponês ou algum pequeno nobre da Escócia pudesse ter. Então acredita-se até que ele, em algum momento, tenha lutado pelo exército inglês, né, em alguma guerra, ou em País de Gales, ou na Irlanda, alguma coisa assim. Ele tenha atuado como mercenário no exército inglês e ali ele aprendeu alguma coisa de tática militar. Uhum. E tem até quem acha que ele foi quase pro clero, quase ser um padre, e no meio do caminho ele mudou um pouco, assim, de posição, e enfim, mas até isso se existe essa versão. Tem historiadores que dizem que ele tinha tios que eram sacerdotes e foi educado por esses tios, né? É, exato. Quer dizer que ele desistiu de ser padre pra virar merdeiro. Nessa época desse hiato em que o Longshanks se declarou regente pra mediar lá a sucessão do trono, ele tinha quantos anos, William Wallace, mais ou menos? Tinha uns 20 e poucos. Ah, tá, não. Então ele já era mais velho ainda do que no filme, é isso, a gente falou. Isso. Mas e aí, o que aconteceu? Como é que foi essa escolha aí do... Fizer um reality? The Contender. Exato. Fizeram lá um tough. Nego não sabe, na verdade, entendeu? Não, mas qual foi o resultado da parada? Do que você tá perguntando? Dessa sucessão. A sucessão é que ficou nas mãos do Longshanks. Ah, mas aí ele contou que história. Ó, gente, daqui a pouco eu decido. Não, a parada foi assim. Em 1292, o rival do Robert de Bruce, que era John Balliol, foi escolhido como rei da Escócia. Ah, tá. Pegaram todos os documentos e falaram assim, olha, pelo que a gente tá vendo aqui, mas lógico que não foi por causa disso, né? Não foi por causa dos documentos. Provavelmente foi quem ofereceu mais coisa pro Longshanks. Foi negociando até que o Longshanks que decidiu quem ia ser o rei da Escócia. O fantoche também, né? E aí ele escolheu esse John Balliol, mas deixou claro que ele ia ser o vassalo da Inglaterra. Sim, claro. Mas até então não era. No tempo do Alexander III não era. Eram dois reinos independentes. Uhum. Vassalo não. Shanks forçou ele a abdicar, não foi? Não. Por enquanto, não. Ele primeiro foi escolhido e ele foi considerado vassalo. E aí, pra ser considerado mesmo vassalo, ele tinha que ir pra Inglaterra e prestar homenagens ao suzerano. Uhum. Né? Dar aquela ajoelhada, botar a espada, cacete. É, oficializar. Oficializar. Aí, beleza, e ele foi. Porque ele já tinha conseguido o que ele queria, que era ser rei. E aí ele foi lá homenagear o Longshanks. Aí os nobres, que eram leais ao Robert de Bruce, consideraram aquilo uma traição. E mesmo que não fosse, iam fazer qualquer coisa pra minar o reinado do outro cara, que era concorrente. Eles marcaram a passeata em março. É tipo o Brasil, sacou? Quem ganhou foi a Dilma, mas quem votou no Aécio queria o impeachment. Mas, rapaz, assim, tem muita confusão nisso aí, cara. Os caras não sabem ao certo como isso tudo ocorreu. Porque, ao mesmo tempo, o Robert de Bruce, ele tava de acordo com o Longshanks também, tanto é que ele tava comandando o castelo de Carlisle, que é na fronteira, faz parte da Inglaterra, na fronteira com a Escócia. Mas isso eu acho que é mais pra frente. Mais pra frente? Eu acho que é. Vai ter vários momentos que ele vai pra um lado e vai pro outro. Pois é, até que ele faz... Bom, mas não vamos falar mais rápido. Nesse momento, o Robert de Bruce estava contra o Longshanks porque tinha sido preterido. Sim, mas a gente tá falando ainda do avô dele, né? Do avô e do pai dele. Do avô, é. E do pai também. É o quinto Robert de Bruce. É, o avô e o pai. Eles sim vão fazer o acordo com o Longshanks e vão ficar comandando o Carlisle. Os nobres que eram leais ao Robert de Bruce consideraram traição ele tornar a Escócia um reino vassalo da Inglaterra. Sim. Ficaram com o orgulho ferido e tudo mais. E aí, dois anos depois, em 1294, o Longshanks ordenou que a Escócia ajudasse a Inglaterra na guerra contra a França. Porque lembra que tava rolando... Bom, sempre, né? A Inglaterra sempre teve em guerra com a França. Sim, exato. Mas quando o rei da Escócia voltou pra Escócia, ele reuniu o conselho dele e decidiu se aliar à França. Que isso. Porque os nobres estavam meio que boicotando ele. Ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos se aliar à França e aí vamos fazer assim, se o Longshanks atacar a França, a gente ataca o norte da Inglaterra. Se o Longshanks atacar a Escócia, a França ataca a Inglaterra. E aí eles vão ter duas frentes de batalha e vão se fuder. Faz sentido. Esse era o plano. Isso perdurou durante muitos anos, né? Essa ameaça, né? Sempre, desse acordo da Escócia. Até quando chega a época dos Tudors, ainda tem esse tipo de preocupação. Nesse ponto é muito Game of Thrones, né? Porque... Não. Tem vários conchavos. Ou não, né? Ou é a vida real. Porque também... Exato. A Rússia tinha conchavo com a Alemanha. A Inglaterra tinha acordo com a Alemanha. Portugal disse pro Napoleão que tá tudo certo. E disse pra Inglaterra que tá Inglaterra tudo certo. Também. Sempre tem, né? São coisas da vida. Faz parte. Mas aí, quando eles fizeram esse acordo, o Longshanks ficou sabendo. E aí ele declarou guerra à Escócia. Ah, tá. Ele falou traidores. Isso. Traidores. Maldito. Imagina aquele velho... Vindo do inferno. Falando fino. Falando fino, ele falava fino. E aí, o rei da Escócia, o John Balliol, chegou e convocou todos os clãs da Escócia pra guerra. Certo. Mas só que... Lembra que só metade apoiava ele. A outra metade era Robert de Bruce na cabeça, né? Sim. Pois é. E nessa época, então, o Robert de Bruce já tinha feito acordo com o Longshanks, que ele não participa dessa guerra inicial. Exatamente. Um dos clãs que não vão pra guerra é o do Robert de Bruce. Aí a gente já tá falando do pai do Robert de Bruce do filme, que é o Leproso. O Leprosito? É. É o Hambúrguer, Ele poderia se chamar... Se pode tranquilamente chamar ele de Hambúrguer. E mais pra frente a gente pode chamar ele só de Buré. Só que é o seguinte, na realidade, esse cara nunca teve lepra. Ah, não? Nunca, o Hambúrguer? É. Quem teve lepra é o Robert de Bruce do filme. Sério? O filho era o Hambúrguer. Isso é controverso também, porque os caras não sabem. Porque naquela época existia uma confusão sobre o que era realmente lepra. Qualquer doença de pele, né, chamava que o cara tava com lepra, entendeu? O cara tinha acne, era lepra. Bem, nariz caiu, o nariz dele caiu. E uma das paradas que supõe que ele não teve lepra foi porque não existe nenhum registro apontando que ele foi afastado do convívio da família e dos amigos até o último momento de vida do Robert De Bruce. Mas não, mas tudo bem. Mas ele pode não ter tido lepra, mas não foi o pai dele que teve alguma doença. Foi o filho. Então, aquele negócio do pai doente foi só uma dramatização ali pro filho. Tem um filho que acredita que, na verdade, ele teve um problema de pele junto com uma série de AVCs. Caralho, entendeu? Mano. Porra. Deixaram ele meio travadão. Aí ele ficou monolito. aí mudou a filha. Monolito da Platuna. Monolito da Platuna. Então, mas ó, tenta pensar pela cabeça do Mel Gibson. Porra, peraí. Hoje em dia... Calma. Não dá mais. Hoje em dia não dá. É muito problema de uma vez só. Isso pode não ser bom pro business. Não, mas tenta pensar pela cabeça dele fazendo esse filme. Entendi. Ele deve ter pensado assim. Porra, irado, né? O Robert De Bruce teve lepra. Dá uma cena às maneiras. Aí ele pensa. Porra, mas o filme acaba antes do Robert De Bruce ter lepra. Pô, bota outro personagem. Quem? O pai dele. É tudo Robert De Bruce mesmo? Exato. Quem é que vai ler essa merda? Quem é que vai estudar essa porra? Não, o pior seria se o cara já tinha escrevido o roteiro todo e depois alguém fala, não, é o pai do cara. Puta que pariu. Mudar tudo. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Sabe uma parada que me impressiona bastante? O quê? É como ele conseguiu esconder aquele chifre no cabelo. Que chifre? Não é chifre. O chifre tava dentro do kilt. O que ele tá no cabelo é um mangual, cara. Uma Morningstar. Caralho, é verdade. Como não enroscou no cabelo aquele... aquela cena aqui do cavalo que ele vai se vingar da mulher dele? O Bruno tinha um cabelo meio William Wallace, né? Só que ele lavava, né? Do William Wallace ali, aquela peruca ali era maltratada que nem de escocês, maluco. Então, a mulher do William Wallace é Muron. Muron não, Marion. Como assim? É Muron no filme, porque o Mel Gibson falou assim, não quero que confundam com Lady Marion do Robin Hood. Vamos mudar pra Muron. Sério? O nome dela era Marion? Marion. Putz, grila. Mas então, ele foi casar, assim, não teve aquela morte, aquilo foi uma coisa de filme, dramático pra criar uma motivação de vingança. Pera, agora que o Shimu vai infartar. Nunca existiu a Prima Nocte. Olha nem aí. Na Escócia e nem em lugar nenhum no mundo. Sério? Mas uma coisa se assemelha do filme com a história é que um dos primeiros feitos, vamos dizer assim, de revolta do Wallace registrado foi realmente a morte daquele xerife. Isso. Não se sabe por quê, mas como ele chegou naquele xerife. O quê? Mas realmente ele matou o cara. O que se especula é que William Wallace já era um revoltoso. Ele era tipo você. É um rebelde. Né? Ele já era inconformado, querendo sempre anarquizar os outros lugares, conheço bem esse tipo. Ele já era, e aí ele foi preso por esse xerife, e parece que ele conseguiu fugir graças a essa mulher. Não. Não foi a mulher, foi o Hamish, com certeza. Ou o pai dele, né? Ou o Campbell. Peraí, essa mulher, que mulher? A Muron. A mulher dele, a Marion. Ah, peraí, preso? Ele foi preso por esse xerife por ser revoltoso. Certo. Ser merdeiro. Aí ele conseguiu fugir graças a essa mulher. Isso é uma das versões, lógico. Ah, tá. Casou com essa mulher e esse xerife matou a mulher. Sério? Tem isso mesmo? Tem, mas não porque o velho babão queria comer ela no meio da vila. Uh-huh. Mas, como represália. Isso, mas como represália pelos atos do William Wallace. Caraca, mas... Isso é chute, cara. Não existe nada, nenhum registro dessa porra toda. Então. Não, isso são versões. Uma das versões que deu origem à maioria da linha, dessas linhas é uma canção, cara, de um bardo lá, de mais de 100 anos depois da parada. Uh-huh. Ah, então já romantizado já, né? Assim, sim, sim. Espera é engraçado que quando tu fala canção de bardo, a autenticidade da parada cai na hora, né? Pois é. Porra, só o Jovem Nerd acredita nos bardos. Porra, mas quem é que cantava? Eram os bardos, maluco. Ah, que você acredita em toda a música agora. agora. Não, peraí. O Dudu tá falando isso, mas não que ele acredite. Tá falando que se tiver um documento escrito, ah, é... Sim. Claro. É, tem toda, é toda a veracidade. Agora, se foi um bardo que cantou, ah, então não, nunca existiu. É, pois é. Quando pode ser que seja verdade. Sim. Verdade, exato. Mas é, a tendência é que seja um negócio maluco. Até porque o bardo que cantou essa porra não viveu naquela época. Escutou de alguém também. É, sim, claro. A gente conhece várias mitologias que são assim. Qual que não é, né? O que eu quero saber é o seguinte. Aonde o Campbell e o filho dele entram nessa história? Em 1995, quando o filme foi lançado. Não tem o chalaça do William Wallace, é isso que você tá me dizendo. Exato. Caralho. O que é o Ruivinho? É o velho. Ruivinho? O velho Berserker e o Ruivão, né? Ruivão. Ruivinho quando ele era criança. O velho Berserker, ele faz Game of Thrones. É, sim. Ele, ele é o Mormont lá. O cara que... do muro. Isso. Exato. É, é. Como pode? O cara já era velho. O cara já era velho. O cara era mais em velho 95. Em 95. Exato. Ele rejuvenesceu. Ele aparece no começo do filme e ele tá sem a barba branca e o cabelo branco. E ele parece bem mais novo mesmo. Parece já envelhecida, que é uns 15 anos antes, 20 anos antes. É, isso aí. Mas então, mas o Williams, de fato, ele se alia a um cara que também era merdeiro, mas acima e tinha um bando, que chamava Andrew Murray. É, que era mais foda que ele, inclusive. Que era mais foda que ele. É, quer dizer, mais foda. Que era mais relevante do que ele no cenário lá da merdalhada. Tinha mais seguidores. Então, mas é nesse ponto que o William Wallace realmente aparece na história? É, porque aí como o Longshanks vai atacar de volta, né? Ficou puto com o negócio todo. O Longshanks ataca o sul da Escócia. Exato. E o rei renunciou ao trono. Isso. E o exército escocês era uma zorra do cacete, né? Como não existia, o filme mostra também, não existia. E quem tinha uma infantaria naquele momento era essa galera do William Wallace e do Murray, entendeu? Então eles basicamente foram o exército da parada. Era mais uma guerrilha, né? Do que uma infantaria, né? Sim. É. Na época não existia exército de estado. Os exércitos eram dos nobres, né? Se os nobres não tivessem fim de lutar, coisa não tinha gente de campo de batalha. Ainda mais um reino dividido em 13 pretendentes. Uhum. Pois é. É, mas uma. Mesmo a Inglaterra, os exércitos da Inglaterra é um exército de cada um dos nobres. Só que na Inglaterra a parada era mais unida porque não tinha briga por poder tão grande, né? É, porque era centralizado no rei. Os nobres que foram pra essa parada, eles não eram poderosos, entendeu? Eles tinham uma meia dúzia lá também de gato pingado com eles. E acabou que o grosso desse exército entre que se formou pra combater o Longshanks era dessa galera do William Wallace com o Murray mesmo, entendeu? Então, eles foram realmente a tropa de choque da parada. Mas eles faziam bem no esquema que o Campbell fala, né? A moda escocesa. Atacar, fugir e se esconder. É mesmo? É um pouco guerrilha também, né? Mas chegou uma hora que não teve jeito, porque o Longshanks chegou lá com, pô, uns 8 mil por cabeça, entendeu? E aí rola a batalha das... Aí, quando o Longshanks começa a enviar umas tropas mais pesadas, o William Wallace e o Andrew Murray, se unem. Exatamente. Eles são co-comandantes, né? Os dois, cada um tem suas tropas, mas eles se unem numa tropa só, num exército só. Então. E que era pequeno, tinha 2 mil soldados. Pois é, mas vai rolar aquela batalha que mostra no filme, que é a batalha do Stirling Bridge. Isso. Só que essa batalha é totalmente diferente do que a gente viu lá. Olha aí, Azaghal. Essa é a parada... Vai começar o terror da Azaghal. É uma das paradas mais escrotas do filme, não que a batalha seja escrota. Uhum. É bem maneiro. A batalha real, inclusive, ela poderia ser até mais maneira do que foi mostrado no filme. Sim. Se pensar bem. Inclusive, aquela parada das lanças foi usada numa outra batalha mesmo, entendeu? Não, não nessa do filme, mas numa outra. Foi, era uma tática que eles usaram mesmo. Que era tipo um porco espinho dos humanos. Verdade, eles usaram isso mais à frente. Agora, qual era o nome da batalha, o JP? Stirling Bridge. E cadê a fucking bridge, brother? No filme? Não tem ponte no filme. Não tem ponte. É isso que é foda. É, o que eu falei que era... poderia ser maneiro, porque eu sempre perdi essa batalha no lance meio Termópilas, né, cara? Mais ou menos assim, talvez? É isso aí, é verdade. Boa analogia. É. Então poderia ser bem feito. Poderia ser um troço maneiro, não sei. Não precisava ter sido tão diferente também. É, não foi uma batalha em campo aberto. O que aconteceu aconteceu foi o seguinte: era o exército inglês tinha que ultrapassar uma ponte, porque eles sabiam que os escoceses estavam do outro lado dessa ponte. O castelo de Stirling, né? Na verdade, os ingleses vieram pelo lado do castelo de Stirling e atravessaram a ponte pro outro lado, e os escoceses vieram do outro lado. Mas... Exatamente. Aí quando o exército inglês começou a avançar, sei lá, já tava mais da metade da ponte. Metade, é isso aí. Os escoceses atacaram. Na ponte. E atacaram naquele esquema, porra. Vamos entrar com a barriga. Torcida organizada. William Wallace e o Murray tinham 2 mil soldados e os ingleses tinham 10 mil. Uhum. Eles deixaram passar 5 mil da ponte e atacaram, isolando metade dos ingleses de um lado da ponte e metade do outro. E essa ponte só passavam dois cavaleiros de cada vez. Então, se você bota 10 caras na ponte, não passa ninguém mais. Uhum. Não, e tu pensa o seguinte: pra passar tanta gente, era uma fila giga de ingleses que estavam vindo. Quando os escoceses atacaram, a galera lá do fundo não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, entendeu? Então, os escoceses atacaram de surpresa, os ingleses da ponta, né? A galera começou a atravessar a ponte, recuou fugindo, e a galera de trás comprimiu, continuava vindo, entendeu? Uhum. Então, rolou uma sanfona ali de ingleses naquele metade da ponte, e a ponte não resistiu e caiu, entendeu? Caraca! E ele separou o exército em dois e massacrou os 5 mil que estavam no outro lado, com 2 mil caras? É. Porra, então ele soltava bola de fogo pelo cu mesmo, pô. 2 mil caras não, cara. 2 mil escoceses loucaços de uísque. É algo da vida que faz e isso, e tu me cara. Fala que não tinha o Campbell, cara. Tomar no cu. Ele tava lá no meio. Ele só não era amigo do Leon. Não, podia ter um Campbell na vida ali, mas... Então, a galera que caiu da ponte, quase todo mundo morreu, e os ingleses que sobreviveram não tinham mais como ultrapassar pro outro lado, porque não tinha mais ponte. Então tiveram que... E aí foi dada uma vitória aos escoceses, entendeu? Mas cadê os arqueiros nessa hora? Nessa hora não teve arqueiro ainda na parada. Ô Dudu, pra fortificar sua analogia com Termópilas, tinha um traidor no exército inglês, um escocês que era traidor, tava lutando junto com os ingleses que falaram assim: olha, vai dar merda se a gente ir atravessar essa ponte, mas eu tenho um outro caminho. Que se eles chegassem, conseguissem dar uma volta, eles conseguiam atravessar numa parte que o rio era mais raso. Mais raso. Uma parada assim. Só que eles não viram corcunda. Puta que pariu. Então todo aquele discurso, todo aquele "They can take our lives", por favor, Léo. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run. And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Melhores discursos pré-batalha da história do cinema, não foi nada disso. Just one chance! One chance! De repente ele falou isso pro maluco atacar a ponte, sabe? Eram 2 mil contra 5, eles precisavam de motivação. É, tá certo. E eles iam brincar 10, maluco, se todo mundo passasse na ponte. Ou de repente ele falou em latim, ninguém entendeu porra nenhuma. Quer desmerecer o William Wallace? Não, cadê o discurso quero, do Theoden? Pô, não tem desmerecimento. Ele escreveu isso no papel e nunca falou. Quero saber, o discurso do Theoden. Porra. Olha só, o castelo de Silen ainda existe. Eu fui, mas eu não sei contar direito, com detalhe, não é mais nada. Você foi logo depois de visitar a destilaria do lado. Foi eu fui no inverno, né? Fui no inverno. Então, escurece cedo. Eu fui fazer um one day tour nas Highlands, aí eu fui numa destilaria. Olha aí! Tá explicado. Fui no Queensville, que é um mirante muito foda e tal, não sei o quê. E quando eu tava voltando pra Edinburgh, a gente passa pelo castelo de Stirling e pelo monumento de William Wallace, que é o monumento mais famoso da Escócia e tal. Só que tava tão escuro que nem foto eu consegui tirar, nossa, cara. Nossa, cara. Não dava pra ver nada. Quer dizer, o castelo existe e o rio onde existe a ponte, obviamente não é a mesma ponte, né? Mas tem a ponte lá. Existe a ponte, mas só que a ponte original ficava a muitos quilômetros dali de onde tava. Ué? Não é essa ponte que tem hoje. Não, mas peraí. Fez uma ponte comemorativa. Essa ponte quem pagou foi o... A ponte caiu, porra. Não, eu sei que a ponte caiu, mas não construíram outra ponte no lugar dela? Não. De concreto, Jovem. Fiz outro lugar. Que nem a gente, eu e Eduardo, eles chamam vacas. Fomos pra Normandia. Eu ia falar isso, sabe? Eu ia falar isso. Vamos na ponte Pegasus. Aí chega na ponte Pegasus, olha, essa é a ponte Pegasus, só que na verdade ela foi destruída. E, não, eu sei, é óbvio. Que e ela não era assim, essa é outra ponte, nada a ver com a ponte Pegasus. Não, mas se você for pelo menos no lugar onde era a ponte, onde aconteceu a batalha, maneiro, porra. É, maneiro. Ah, sim, mas sim. Aí o que vai fazer? Vai ficar com a mão no chão, chorando? Vai pegar a energia do lugar. Acabou com a terra, você acha moçada? Passa a lama na cara. Faz que nem no Soldado Ryan, o tenente lá, o sargento. Sabe o sargento Soldado Ryan? Chega lá, pega um potinho de terra. Exato. E leva pra casa. Porra, dá uma cara de Stirling, cara. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Tanto William Wallace, pela vitória, entre aspas, na parada, foi dada uma vitória aos escoceses, até ter sido uma vitória mais ou menos, né? Não, foi considerada a primeira vitória dos escoceses com os ingleses. Mas não é que eles bateram o exército inglês em que o papel foi mais um truque do que qualquer outra porra, né? Mas é uma vitória, gente. Anyway, de qualquer forma, pô. Cara, ganhou, valeu. Não. Caras, separaram o exército, mataram o nego, soltaram bola de fogo. O que vale é o ponto. Mas então, tanto Wallace como o Murray, então, foram nomeados guardiães da Escócia. Mas existem vários historiadores que dizem que o Murray morreu nessa... Ah, é? Ele morre um pouco depois, né? Por complicações aí de feridas e tal. Isso. E aí ficou o William Wallace, ficou o guardião da Escócia. No filme, ele é nomeado Sir, né? Cavaleiro. Sim. Uhum. Mas existem historiadores que dizem que ele já era cavaleiro antes e que ele só foi nomeado guardião depois dessa batalha. Entendi. Esse é um detalhe também, né? Sim, tudo bem. Mas aí um ano depois o Pernalonga volta com tudo, né? É, nesse ano, entre a volta do Pernalonga e a batalha de Stirling, o William Wallace ficou liderando ataques ao norte da Inglaterra, que é o que ele fala no filme, que ele fala assim, eu vou atacar os ingleses no território deles. E os caras dão risada. Mas ele nunca toma York como no filme, né? Exatamente, só imagina o coelho agora atacando. Vocês acham que isso foi uma boa tática dele? Vocês acham de entrar na Inglaterra dentro? Ou vocês acham que eles deveriam ficar lá? Essa Dalma de Roma foi uma boa pra eles? Não, né? Não foi. Não, o pessoal analisando assim diz que não foi uma excelente... Pois é, isso que eu digo. Foi uma excelente tática dele, né? Mas olha só, o Longshanks ia atacar de volta de qualquer jeito. Sim. Então o que ele fez foi tentar, né, derrubar um pouco a moral dos ingleses. De repente ele conseguia causar algum dano lá dentro da Inglaterra que fosse dispersar o exército inglês, né? De repente foi uma tentativa, né? Sei lá. Pode ele sabia que ia dar merda de qualquer jeito, né? Talvez fosse mais interessante ele conseguir organizar a defesa, né? Pois é, fazer uma defesa melhor. Mas não tinha muito o que defender. Você pensa qual era o tipo de exército deles. Ele não conseguiria organizar naquele espaço de tempo um exército e defender exatamente o quê? O castelo de Stirling? O outro lado? Não tinha muito. Era tudo muito aberto, né? Não tinha como defender muito. Tanto é que as batalhas batalhas vão acontecendo quase que por acaso. Um exército vai se movendo, o outro também, de repente eles se veem um de frente pro outro, né? Então, não tem um ponto exato que eles tinham que defender. Mas por que que eles mostram ele tomando York, então, no filme? Só pra dizer que ele desceu? Porque no filme tem essa mistura do que foi a parte do William Wallace e do que foi a parte do Robert E. Bruce. Anos e anos mais tarde, o Robert E. Bruce realmente ataca York, entendeu? Mas é muito tempo depois. Ah, tá, entendi. Quis misturar. Inclusive, faz essa junção dos dois personagens, mais ou menos, no William Wallace. Sim, entendi. Tanto o William Wallace não tomou York, como a capital da Inglaterra, por algum tempo durante a guerra, passou pra York. O Longshanks morou em York durante muito tempo, porque era fácil de organizar o ataque, né? O Longshanks ficou obcecado pela Escócia, e isso foi até uma das ruínas dele, como governante inglês, porque ele abandonou outras coisas que eram importantes pra Inglaterra, em troca de tomar a Escócia, né? Que, teoricamente, estrategicamente, nem era tão vital assim pra ele. O problema da Escócia é que está cheio de escoceses. Ele queria acabar com os escoceses. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Mas ele tinha uma outra estratégia também, né? Que também aparece no filme, que é subornar com terras e títulos os nobres que estão lá. E ele consegue fazer esses acordos, né? Vários desistem de lutar, outros passam pro lado dele e tudo mais. Então, aí no filme, depois de todo aquele negócio do William Wallace crescer, tomar terras, atacar o cara e tal, no filme nós temos a Batalha de Falkirk, onde o Robert E. Bruce tá do lado do Longshanks e trai o William Wallace. Existe uma controvérsia se ele realmente estava, de verdade, né? Ele participou da guerra ao lado do Longshanks. Porque não existe registro do nome dele. Existe registro de participantes da guerra, mas o nome dele nunca é mencionado. Supõe-se que ele estava, entendeu? Por causa do que foi distribuído de terra depois da batalha. Mas o nome dele não apareceu no registro da luta. Tem outras versões que negam a participação dele, que ele estaria atacando um outro castelo, o castelo de Eyre, que era ocupado pelos ingleses. Então, mas o fato é que o filme mostra esse vai e vem do Robert E. Bruce, né? Como vocês falaram que ele realmente... Esse vai e vem aconteceu mesmo. Ele aconteceu. E o Robert E. Bruce no filme, ele salva, resgata o William Wallace que tá ferido, né? Ele fica boladinho. Fica boladinho, exato. Ele falou assim, caralho. Caralho, caiu o movimento, esse negócio. Peço perdão pelo vacilo. Isso eles fizeram a junção de várias teorias. A teoria de que o Robert E. Bruce estava na batalha do lado do Edward Longshanks. E tem uma outra teoria, que não é a mesma, que o Robert E. Bruce estava do lado do William Wallace e que salvou ele, resgatou ele da batalha. E aí uniram as duas. Ah, tá. Então botaram ele do outro lado, só que com peninha ele... Então, mas... arrependido. Eu acho que nem vou fazer essa pergunta. É arrependido. Você não quer saber? Eu não sei se eu quero saber. Nessa cena que o Bob, o Hambúrguer, ele pede perdão pelo vacilo pro William Wallace. Quem leva o William Wallace ali é o Stephen. Stephen the Irishman. O irlandês, isso. Você não vai perguntar se esse personagem existe, né? Eu realmente não quero saber se ele não existe, cara. Eu quero muito que ele exista. Ai, ai. Dizem que, assim, tinha irlandês e galês, tinha dos dois lados. É. Sim. Porque, sei lá, cada clã lutava por... A guerra, né, deles, eles estavam lá pelo dinheiro, provavelmente. Sim, exatamente, isso aí. Daí a Irlanda era maluquice também, ninguém se entendia naquela porra. Né? Ninguém se entendia. Até hoje. Uma coisa interessante é que nessa batalha, sim, eles usaram a formação das lanças. Ah, tá, dos cavalos. Do pouco espinho. Hold! Mas que não adiantou porra nenhuma, porque aí eles foram flechando a galera dentro daqueles poucos espinhos e abriram os buracos pra cavalaria chegar e bater. E nessa brincadeira, a cavalaria escocesa, entre aspas, cavalaria, né, meia dúzia lá de cavalos queixinho, igual no filme, abandonou o campo de batalha. Aqueles, não lembra do filme? Aqueles nobres vão... Os nobres babaca que... Isso. Exatamente. Os nobres realmente abandonam o campo de batalha e largam o grupo, a pontaria do William Wallace lá de cheio, na formação de espinho fudida dentro do campo de... Não, em campo aberto. Tipo. E aí vão tomando flechada, até que não tem mais pouco espinho nenhum, tem só as setas do Brasil. Virou um pouco espinho também, cara, mas é diferente. É, menorzinho. Tem uma cena dessa batalha que é muito maneira, que é o Longshanks manda os irlandeses atacarem o William Wallace, aí eles saem correndo, quando chega no meio, começam a abraçar os escoceses. E aí, brother? Isso, pá. Tem isso, é. É o tipo de coisa que nunca iria acontecer, mas que é maneiro no filme, né? Sim, claro. Aquilo é com o Jovem Leco que dizer de alívio cômico. É. Mas essa cena é tão maneira. Não foi o Irishman que arranjou esse negócio de fala? Não tem também a parada do Longshanks mandar atirar, os arqueiros atirarem com os cavaleiros atacando os escoceses. É, ai, mas vamos acertar os nossos homens aí. Que se dane. Não tem isso. Foi uma chuva de flechas que eclipsou o sol. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Em que momento dessa história toda o Pernalonga joga o Henrique Iglesias pela janela? Então, isso também é uma parada que eu vi num site falando que, né, de erros históricos, que fala que existiu um cara que era Philip também, que era um conselheiro de guerra, que esse cara durou até o Edward II ser rei. Então ele nunca foi defenestrado pelo Longshanks. Mas ele era namorado do Edward II mesmo, não? Não, não. Tinha um outro cara que as más línguas falavam namorado. Uhum. Eu não lembro agora o nome dele, mas era um outro cara. Devia ser Nen ou Mo. É, claro que no filme você tem que criar a raiva do vilão e tal. Né, o próprio, a Prima Nocte, que você falou que não existe, que os nobres tomavam as recém-casadas, a primeira noite das recém-casadas, de qualquer pessoa que eles quisessem, né? Uhum. O cara não comparecia em todos os casamentos, escolhia um ou outro. Tu não sabe. Mas, por exemplo, isso o cara fez no filme pra você ficar com raiva dos ingleses, pra mostrar que eles eram dominadores e que, entendeu? Injustos. Sabe outra coisa que não existiu? É. Não tem no filme, mas que tem a ver com isso? Cinto de castidade. Não. Tem tudo que é museu, claro que de tem. Tortura do mundo? Não tem. Nunca existiu? Não. Na Idade Média? Ó, em Veneza existia um cinto de castidade que era botado nas mulheres quando algum outro reino tava atacando. Porque se os maridos morressem, elas não iam ser estupradas. Mas nunca teve essa parada de você ir pra... O cara foi pra cruzada e... E botou o cinto de castidade na mulher. Sério? Não tinha isso? É uma lenda isso. Caraca. E muitos dos que vocês viram em museu de tortura e essas paradas, museu medieval, são réplicas de outros séculos falando que era da Idade Média. Caraca, que mundo. O mundo não era tão ruim, nego, né? Não, tinha mesmo, nego engessava o pau, botava dente na buqueta. Caralho, cara. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Aí, nesse momento, e aí vem uma dos motivos que tantos acreditam que o Robert Bruce pudesse estar do lado escocês na batalha, o William Wallace abdica do posto de guardião da Escócia em prol do Robert Bruce. E ele vaza dali. Na verdade, não em prol, né? Ele abdica e o Robert Bruce toma o carro. Mas o Robert Bruce não ia sair do nada pra tomar o negócio. Ele provavelmente já, naquele momento, estava envolvido... Não. Ele estava envolvido contra a Inglaterra naquele momento. Mais à frente ele vai voltar a fazer acordo com o Longshanks, mas naquele momento ele estava envolvido contra a Inglaterra. Eu não estou falando isso, eu estou falando que não é que o William Wallace falou assim, olha, eu não posso ser o protetor da Escócia, então seja você. Não, não. O implor que eu disse é quem substituiu ele foi o Robert Bruce como no título de Guardião. E não só o Robert Bruce, né? Porque aí a gente já tá falando do Robert Bruce VII. Uhum. Né? Que é o... Por que não escolher um outro nome? Por que fazer a mesma família com todos os homens com o mesmo nome? Aí, olha só, Caio. Nos anos 80, eu conheci um maluco que chamava Alair. Alair. O irmão dele, qual era o nome? Alair. E qual é o nome do pai? Alair. E o nome do avô? Alair. Então, se nos anos 80... É, tenso. Os dois irmãos Alair? Isso. Mas não tinha um nome, né, um nome composto? Tinha, Alair, José e Alair. Alair Júnior, pai e filho, né? Terceiro. O esporro nessa casa devia ser foda, hein? Caralho, quando a mãe chegava... Alair! Robert de Bruce não foi o único guardião da, do lugar do William Wallace. Um cara que lutava com o William Wallace, que é o Comyn, também. Então, vamos lá. Comyn. E você não fazia jejum nunca, né? Ai, caraca. Foi meio... quase no último segundo. Não, no final... É aquela piada final de festa, sabe? Ele foi também eleito como guardião da Escócia. É. Só que ele era o cara que rivalizava com o Robert de Bruce pela coroa. É, porque ele era parente direto do cara lá, que atualmente era o rei lá, maluco. Do John Balliol. E aí o William Wallace fez isso porque imagina-se que ele vazou da Escócia pra tentar angariar aliados, porque chegou-se à conclusão que eles por ali mesmo não ia dar. Né? Então ele vazou pra tentar convencer outros governantes a ajudarem o projeto de libertação da Escócia. E aí ele teria passado pela França e, sei lá, Noruega, alguns outros lugares. Roma também, enfim. Tem uma carta, o que levam as pessoas a acreditarem que ele estava fazendo essa peregrinação, é que tem uma carta do Felipe IV da França pro Papa pedindo que os pedidos do William Wallace fossem atendidos. Então quer dizer que ele estava com uma carta do rei da França levando pro Papa. Uhum. Francês é foda, né, cara? Ele deve ter virado pro William Wallace e falou: olha só, Wallace, eu não vou te ajudar, não, com tropas direto, mas toma essa carta aqui, leva lá pro Papa. Exato. Manda, vê se ele descola uns suíços pra você levar pra Escócia. Vou te dar uma ajuda, Wallace. Você escreveu a carta e botou na mão dele. Pode pegar um brioche quando você estiver saindo. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Bom, no filme ele é capturado quando ele vai encontrar o Traíra. Que é o... Robert de Bruce. Isso. Só que no filme ele dá a entender que o Robert de Bruce não sabia que tinha um armado pra capturar o cara e que não era bem isso que ele queria e tal, mas aconteceu e ele não pôde fazer nada. Ele não era tão Traíra assim, mas isso, foi Traíra. Isso no filme é meio mongolzinho, né? Exato. Porque assim, você tá no seu castelo... porra. No seu exército, e aí os ingleses vão e capturam o cara que é teu amigo. E aquela cena meio em câmera lenta com ele falando: não! Pro filme, né? Pro filme é legal, né? Mas se você for pensar numa realidade, fica meio difícil. Ele não tinha autoridade ali sobre tudo, porra? É. Entendeu? Não, e ele lembra, porque eu vi um filme há pouco tempo, ele sacando que tinha alguma coisa errada, porque um menininho que tava passando com um cavalo tava com uma cara assim de traquinas, como ele não, mas olha só, eu não tô querendo deixar entender que, tipo, como ele tinha barganhado alguma coisa com o rei, e ele... Não, mas no filme... No filme, o Bob Jr. não sabia de nada, era o Bamburi que travou tudo. Foi o pai. Bamburi. Foi pelas costas. Sim. Então. E ele vai lá e vai no quarto do pai e fala: Bamburi, seu filho da puta. Na real, não tem nada que ligue o Robert de Bruce, nem o pai, nem o filho, à captura do William Wallace. Uhum. Nem que ele estivesse indo pra encontrar com o Robert de Bruce, nem nada. É o nome do traidor é Menteith. Uhum. Que foi o que capturou, na verdade, um serviçal dele que conseguiu capturar. Isso em 1304. Mas já. Mas não existe também a circunstância exata de como isso aconteceu, na documentação de... Simplesmente ele apareceu capturado. É, não, mas é meio que consenso que foi esse que capturou. Certo, não, ok. Tô querendo dizer assim, foi numa estrada, foi na casa dele. É, tem lacuna pro cara inventar, isso que você quer dizer. E pra complicar a parada, assim, do filme, o pai do Robert Bruce, o Bamburi, morreu um ano antes, cara, do William Wallace ser capturado. Ali o Robert de Bruce já é o cabeça da família dele. Sim. Nessa época. Bom, mas aí ele é levado pra Londres, é isso? Sim, o William Wallace. Sim, e aí tem todo o julgamento pelo cara ser... Aí rola mesmo aquela frase do filme, ele dizendo que... Né, porque ele foi acusado de ser traidor, né? Treason. É disso que ele foi acusado. E ele fala, realmente na defesa dele, que ele não é um traidor porque ele nunca foi um vassalo do Longshanks. Não reconhece o Longshanks como... Como o senhor dele. E aí, beleza. Então o nego mandou ele pra tortura e morte. Então, ele foi enforcado até quase ficar inconsciente. Provavelmente se cagou, se mijou todo. Não faz isso não, pô. Por quê? É verdade. E esquartejaram ele. Uhum. E ele gritou freedom. Vocês não vão tirar isso de mim. Vocês não vão tirar isso de mim. E o Ruivão ficou triste. Companhinho da Marion na mão, né? Da Marion. Da Marion 5 na mão, é. E aí depois a cabeça dele foi colocada na ponte de Londres. É, isso é procedimento normal, né? Levaram... Padrão, isso é o padrão. Não tava sozinho na ponte de Londres. Exato. Levaram os membros dele pra tudo quanto é lado, pra mostrar, olha aí, o que acontece. Fred Stark. Tipo... Mas eu quero saber o seguinte, isso acontece no filme muito emocionante, Freedom, aquela coisa... É foda. Assim. Eu sei que é foda. Foda demais. Léo, bota aí. O cara fala assim, The prisoner wishes to say a word. É muito bom, você acha que ia falar muito. E aí... Freedom! É foda, cara. É foda. É foda. Esse filme é foda. Vocês filme não, bem construído. Vocês não conseguiram destruir nada ainda. Ah, ele conseguiu se segurar bastante, sempre foi convicto, mas dizem que no final ele ficou meio dividido. Agora voltou com tudo mesmo. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Quando o filme termina, ele, o Robert De Bruce, ele ia fazer um acordo com o rei, e aí ele desiste e fala assim: vamos! You have bled with Wallace! Now bleed with me! E aí todo mundo, foda, vou fazer isso, e aí, like! É por isso que ele é o considerado um dos ícones dos Guardiões da Escócia, né? Porque, no final das contas, quem conseguiu a independência da Escócia foi o Robert De Bruce. É, tipo assim, mas foi um processo que levou mais uns 10 anos, pelo menos. Sim, sim. Acho que mais que 10 anos. Mais, talvez mais. É. Mas então, ele realmente foi um processo de guerra mesmo, né? E conseguiu um cessar-fogo em algum ponto, né? Não, teve uma guerra mais à frente, eu não sei precisar qual é o ano, o Longshank já tinha morrido, o Eduardo II já era o rei, e ele foi embora pra Escócia novamente com um exército grande. E perseguia o exército do Robert De Bruce, só que não conseguiu. O Robert sempre fugia, não conseguia chegar numa batalha campal contra os escoceses. Aí um belo dia, aquilo que eu falei, que os exércitos iam se movendo e de repente se encontraram. Isso aconteceu perto de um castelo. Eu não me lembro se era o do Stirling de novo, acho que não, acho que um outro castelo. E eles foram pro combate, só que o terreno novamente favorecia aos escoceses. Essa batalha foi uma batalha meio maluca, porque normalmente na Idade Média as batalhas eram decididas meio que rápido, né? No momento que se formava o campo de batalha, as coisas aconteciam em algumas horas. Essa não, essa durou 2 ou 3 dias de idas e vindas do exército inglês, até que os escoceses resistiram e os ingleses tiveram que recuar. E aí, esse recuo foi uma merda, porque os escoceses vieram atrás e vieram limando os ingleses. Parece que pouquíssimo, sei lá, de 10 mil ingleses, 800 sobreviveram, uma parada dessa, entendeu? Uhum. E aí sim, o Edward II volta pra Londres, passa mais alguns anos, e é nesse momento, depois dessa guerra, que o Robert De Bruce ataca York, ataca uns outros lados, uhum. E começa a terrorizar de verdade o norte da Inglaterra. E mais à frente, já com o Edward III, ele assina o termo de independência da Escócia, que é reconhecido pelo Papa e tal, e tudo mais. Isso que é minha dúvida. A gente sabe que a Escócia não é independente hoje, né? Ah, não. Mas aí é uma outra história. O que aconteceu? Eles conseguiram a independência naquela época, mas aí, tempos depois, foram anexados, né? Não foram anexados, não. Aí é uma outra história. Aí já bem... 2 ou 3 séculos na frente, vem a dinastia dos Tudors, o Henrique VIII morre, né, tem as filhas, vem primeiro a Mary, a Blood Mary, depois vem a Rainha Elizabeth. Isso. O reino da Rainha Elizabeth foi longo pra caramba. E ela, em determinado momento, enlouqueceu e não deixou herdeiro nenhum, entendeu? Uhum. Então, quando ela morre, vai se ver quem é o novo rei da Inglaterra. E chega a essa conclusão de que quem tem o melhor argumento é o filho de uma irmã do Tudor, Taylor, que era casada com o escocês, entendeu? Que tava na Escócia, e o filho dela, o James, que vai ser coroado James, rei da Inglaterra, ele é ao mesmo tempo rei da Escócia. Então volta a se unificar, porque esse cara que era o rei da Escócia vira rei da Inglaterra também. Caraca, entendeu? Mano. E a ironia disso tudo, sempre quando eu penso em William Wallace, eu penso nisso, que há pouco tempo, né? Acho que ano passado teve um plebiscito pra ver se a Escócia ficava independente e perdeu feio, cara. Não foi feio. Caraca, meu irmão, se fosse uma pessoa seria feio, né? Porra, como não foi feio, cara? Não, perdeu feio, parece que foi 90%. Olhado. Foi quanto? Foi aparelho ali, 50%. Eu não lembro, não, hein? Foi, cuspiram na cara do William Wallace. É isso que eu digo pra você. Cara, outros tempos, os caras iam se fuder, perder a moeda, a economia ia pro caralho, ia ser uma merda. Freedom! Sabe o que os escoceses me pareceram ano passado, quando eles votaram o plebiscito? Ah. Aquele cara com 40 anos que não quer sair da casa da mãe. Sabe qual é? Vai morar sozinho. Não, aqui tem mesada. A minha mãe lava a minha roupa. É verdade, mas você tem que ver o seguinte. O Eduardo falou, são outros tempos. E se você pensar bem, os atuais monarcas ingleses, todos os que vieram depois, são, na verdade, descendentes do Robert Bruce também. Porque o cara que anexou os dois reinos, James I, era descendente do Robert Bruce. E toda a linhagem depois de hoje vem desse cara, entendeu? Então, existe um lado aí até de realmente de familiar do mas eu acho que eu não quero saber, cara, porque o Sean Connery ele é militante da independência. É. Eu tô com ele e não abro. Mas ele é cavaleiro nomeado pela rainha, ele abdicou do título. Ah! E agora? Cara, tu tá botando em xeque a moral do Sean Connery? Eu tô botando em xeque a moral de ninguém, mas se ele tá lá brigando pra ser independente, ele tem que abdicar do título. Cavaleiro inglês, né? Falou tudo? Não, ele não é cavaleiro inglês, ele é cavaleiro do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. Ele entrega esse título e pede pra ser nomeado cavaleiro da Escócia por algum... Rei da Escócia, Sean Connery. Eu acho justo. Agora, olha só, Dudu, 55,3% falaram não e 44,7% falaram sim. É, foi assim, é? E esses abstêmios aí? Se tem 53... Aprende uma coisa, Zagal. Ah. Na Escócia não tem abstêmio. É verdade. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Olha só, voltando ao filme, a gente não chegou no ponto que o Jovem Nerd queria, que era saber se o William Wallace comeu ou não a francesa. Não comeu. Eu não perguntei dessa forma. Tudo bem. Tô traduzindo pra bom português, porra. Se ele se deitou com ela, é isso, Jovem Nerd? Não, tem um romance. Se fosse o Sr. Kyle, ele falaria, ele fez aquelas carnes. É. Então a parada é o seguinte, se ele fez... Ele tinha que ser preso, ele não pode ser herói. Porque quando ela foi pra lá, na verdade em 1304, que é onde no filme parece que eles se encontraram, ela teria 9 anos e ele 34. Puta que pariu. Não dá pra um cara desse ser herói. No filme, começa com ele se casando, em 1280. Mas ela só se casou com o rapaz alegre. Duda. Rapaz, Duda. Com Duda, em 1308. E o William Wallace morreu em 1305. Uhum. Então eles nunca poderiam ter se encontrado. É verdade. E quanto menos ela cochichar no ouvido do Longshan que tava grávida dele. Ah, ele fica... com certeza. Eu tô guardando aqui pro final, mas tem mais algumas coisas aqui do filme que são erradas. Que mais? Pintura azul no rosto. É a pintura foda aí do raio. Se vocês viram aquele último Rei Arthur, que é meia boca pra caralho. O do Clive Owen? É. Deus me livre. Então, vocês veem que lá os pictos se pintam de azul. Sim, né? Sim. Os escoceses nessa época não se pintavam de azul. Isso aí também é uma... Uma coisa mais, muito mais antiga. É, licença poética. Mas ele não tava tipo tradição roots do meu povo? Não. É a mesma coisa que o exército brasileiro fosse pra uma guerra, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, se pintasse e botasse cocar. Tá certo, entendi. Taca. Entendi, boa. Tradição, boa. Tradição. Verdade. Os ingleses, o exército inglês não usava uniforme também. Ah, não? Não, porque também é século XVII que começa a usar uniforme. Ah. Demoinha com o que tivesse, velho. É, e muito mercenário também, né? Sim. Então como é que ele identificava que era um e que era outro? Ah, do lado que tivesse. Do lado que a bunda tava apontando? Isso. Outra coisa que tem no filme que não rola. O William Wallace, na hora que os nobres vão negociar com os ingleses, eles vão lá, ah, veja se é um cara com uma égua baia, ou sei lá, uma égua vermelha, que está no comando. Como se só tivesse um cara que tivesse um cavalo com, sei lá, vermelho. No... Bom, vermelho com certeza, mas castanho. Aí ele chega e vão lá os nobres e ele fala assim, eu vou até lá causar uma briga. Ele falou, na verdade, ele falou assim, eu vou lá causar. Isso. Vou causar. Causar. É tipo Marco Gomes. E aí ele chega e fala pros ingleses, voltem pra Inglaterra e em cada casa que passarem, peçam desculpas pelos 100 anos de roubos, estupros e assassinatos. Uh-huh. Só que a Inglaterra não tava lá há 100 anos, brother. Arredondado também. Ah, deu uma arredondada, porra. Também isso aqui é o quê? Arredondada, né? Tava 10 anos tentando invadir. Pegar a mão e falar, pelos 17 anos e tal. 100 anos é mais forte, né? É, no começo do filme também eles falam assim, dizem que pra Isabelle, que era a princesa lá, conceber e gerar herdeiros, o próprio Longshanks teria que fazer às vezes. Só que, apesar da fama do rapaz, ele teve com essa mulher 5 filhos. Olha aí. Uhum. E falam que ele não era homossexual, ele era bissexual. E esses filhos é que vão estar envolvidos na Guerra de 100 Anos, né? É, isso que a gente falou, né? Eu lembro que a gente falou isso no programa da Guerra de 100 Anos, é verdade. Porque o filho deles, na verdade, teoricamente, tem um claim nos dois tronos, né? Sim, porque ela era francesa. Tem umas paradas que, assim, tudo bem, é pra construir o ódio pelos ingleses. Mas, caraca, se você analisar, soa muito escroto, cara. Por que que o Hamish tá tacando pedras quando o William Wallace chega? O que que ele fala? Não pode treinar com armas, não é? É! Os ingleses nos proíbem de treinar com armas. É, isso é uma absurda. É muito tem câmera de segurança, né, em cada poste. Tinha que tá jogando capoeira ali, cara. E quando morre o pai do William Wallace, eles enterram de dia e tal, não sei o quê. Chega de noite, começa um sarau de gaita de fole. Uhum. É, de noite ele fala, o que eles estão fazendo? O William Wallace pergunta pro Argyle, pro tio dele. O que eles estão fazendo? Eles estão dando tchau pro seu pai ao modo deles, com as gaitas que foram banidas. Aonde que gaita de fole foi banida, brother? Não foi banida. Porra, velho. Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar um negócio. É muito chato esse barulho. Puta que pariu. Timatinho, eu vou te falar. Tinha que banir essa merda mesmo. De tudo, essa é a parada mais insuportável, cara. Eu fui lá na Galícia, eles também têm essa porra da gaita de fólio. É? E aí, no hotel que eu tava, tinha um maluco que todo dia, 8 da manhã, ele ia pra debaixo de um arco, que tinha uma acústica maravilhosa, e ficava... Cara, mas era... Aí tinha revezamento de gaita de fólio. Esse maluco chegava às 8, ficou até, sei lá, às 10. É. Aí às 10 chegava uma mulher. Aí meio-dia chegava... Caraca, o dia inteiro... Cara, não, meu irmão. Só. Não é gaita de fólio. Não é de aerofólio. É de fólio. Fole. É de fode. Gaita de fode é minha paciência. Diz que é, cara. Você podia ter contra-atacado, cara. E às 2 horas da manhã ter pintado lá debaixo desse arco com a tua cuíca. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Azaghal, me responde uma parada. Sim. Qual é o nome do filme? Coração Valente, Braveheart. Isso. Quem é o Braveheart? William Wallace. Mel Gibson. Errado. Robert De Bruce é o verdadeiro. É o Bruce. Porque quando ele morreu de lepra... Os seguidores dele tiraram o coração dele e levaram pra batalha. E aí o apelido dele virou Coração Valente. Olha! William Wallace nunca foi o Coração Caraca! Valente. Caraca! O Robert De Bruce deixou um pedido que levasse o coração dele até a Basílica de Jerusalém. Além pra... Puta que pariu, cara. Pra incentivar umas cruzadas lá, uns caras da cruzada, entendeu? Que foi... Não, e ele ainda pediu que o cara fosse e voltasse com o coração. Depois de Jerusalém, voltasse pra enterrar junto ao corpo dele na Escócia. E o maluco que fez isso morreu no meio do caminho. Sério? Perderam o coração valente ainda. Por que não me surpreende? No final da história, perderam o coração valente. Acharam o coração e o cara que achou retornou ele pra Escócia. Porra! Mas sem ter ido a Jerusalém. Caraca, cara, que beleza. Ele voa, eu no metade do caminho da ida. Meu Deus. Eu vou fazer essa demanda. Quando eu perecer, deixa eu pensar um lugar maneiro. Eu quero que leve meu coração até Magic Kingdom. Caramba, cara. Eu achei que era Monte Saint-Michel, cara. Não, eu quero causar dificuldade pras pessoas. Eu quero que a pessoa espete meu coração lá no Castelo da Cinderela. Eu conheço um cara que a mãe dele pediu que jogasse as cinzas dela em Magic Kingdom. Ele jogou. Jogou? Jogou no estacionamento, mas jogou. Que merda, cara. Eu imaginei que a Disney não ia deixar isso. Porra, é a vaga valente. Eu não quero nem imaginar como é que foi o transplante do Ricardo Coração de Leão. Porra. Foi boa. Agora, será que o Café Três Corações é esse triunvirato? Coração valente, coração de leão e coração peludo? Que pariu. É, eles se comunicam através da Ponte Safena, né? Puta que pariu. Conseguiu. Conseguiu de novo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.